Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SPSR, depois de duas semanas de pausa. Estamos de volta para mais uma hora de música hipnótica, feita sem palavras cantadas e a promover essa imaginação. Começamos com um disco novo, chama-se 2017, tem tudo a ver. Pertence a Porn Sword Tobacco, um projeto do Sr. Henrik Johnson, anda por aí desde o início dos anos 2000, faz um som onírico, muito difícil de definir. Ambiente experimental é aquilo que vos podemos dizer de 2017 e de Porn Sword Tobacco no início do Entranse de hoje, Untitled. Boa noite, bem-vindos. pela primeira vez por aqui depois de Untitled de Porn Swore Tobacco Sistel, pertence ao russo Stas Surziakov. Música contemplativa, também difícil de catalogar, do disco A World in Which Thoughts Are Drawing, L3. E continuamos com um projeto que já passou por aqui, pertence ao alemão Tobias Lorbach. Chama-se Logic Moon, de Oblivion Band. Depois de Bergen por Logic Moon, as peças minimalistas ao piano de mais um russo a rodar por aqui, chama-se Oleksiy Sagavich, alter ego Endless Melancholy, do disco Epilogue, Rivers of Time, para seguirmos com Band Lucas Bison, de Golden Times One, o tema título Band Lucas Bison, que também dá pelo nome de Hack. Thank you. dois nomes alemães por aqui. Primeiro Bernd Lukas Bison, depois entramos no mundo jazzy e negro dos Borenender Club of God, de Piano Nights, a última edição Guns Lies Come Dich Nacht. Quer dizer qualquer coisa como esta noite vem. Passamos dos alemães para o islandês Johan Johansson, disco de 2008, o sexto na altura para este nome icónico da música neoclássica de Johan Johansson, Fordlandia, How We Left Fordlandia.